0, na sua 1, número grau de Paranoi.

Charlie Delta 8. para 217, Negão no 04, reporte de estabilidade no final de LR 15. Sucessivo com suas intenções, pouso na pista no 017. Tranquilo, fantástico, 1.0 graus, 1.2. Vai chamar o 08, bom. Bom dia, bom trabalho, feliz Natal. Feliz Natal. Controle Salvador, boa tarde, passarelo 2831. 231, contato com a base, passarelo 2180 e o seu da Móvel. Gente, 190 e a Móvel, tá livre das restrições? Gente, livre da restrição em ascensão a 190 do perfil da Móvel, transição passada. Após 2231, não foi direto para a base. Vamos dois mil, vamos embora. 2, 3, 3, 1, mantenha a prova de até 2500. Após o meu direto para a mão. Vai voar direto o WhatsApp 2231 mantendo a broa. Foi direto para o leste. Direto leste, vamos lá mais leste. Foi direto para o Chaco, para o que está chegando para o Brasil, deixa para o nível de voo 0510. Controle Salvador, boa tarde, azul 4423. Azul 4423, contato com a base, para o nível de voo 3000, e a saída a 360 via Arborona, azul 4423. Azul 2231, autoridade mais direto para baixo. 7789. Com quem você está mantendo? Azul 2789 está na cidade da Ponte, foi para a posição dele. Azul 9055, deixa para 2010, altímetro 2004, suporte estabilizado no final da IAS 8. Então, eu estou para o nível de voo 050 e chegando para mais de 1. 294, mantenha o perfil